Decida se levantar. Decida reagir. O teu remédio é glória. O teu remédio é a palavra. O teu remédio é se levantar hoje. Porque Deus vai te revelar um novo tempo, uma nova dimensão no seu ministério. Comecei a ministrar. Vamos para a TV. É logo para a TV que aparece logo. A TV. Vamos encarar. Eu tinha que voltar para fazer os exames porque eu percebi que tinha alguns buracos que já estavam com aqueles cabelinhos nascendo assim, muito pequenininhos. E aí eu voltei ao médico para repetir os exames. Quando cheguei lá, já estava repilando muito o cabelo e disse: Fernanda, fofinha. Ele fala assim: fofinha, tem alopecia aqui não, fofinha. Disse: não, abre o exame, vamos ver. Porque era muito certo que o gen pareado estivesse ali por causa dos abortos de repetição que eu sofri. Ele chegou a me perguntar: mas nunca te pediram um exame de gen pareado? Porque você tem um histórico que correlaciona com isso, com doença autoimune. Eu não sei como é que nunca te pediram isso. E quando ele abriu o exame, ele olhou e falou: tem não doença autoimune aqui, tem não, fofinha. Você está curada. Eu falei: ok, era só isso que eu queria ouvir, tchau. Muito obrigada, me dá meu exame. E fui-me embora. Entrei no meu carro, com o exame na mão, dirigindo na Zona Sul, aquela vista linda do Rio de Janeiro, você tem que ir lá um dia desses. E eu fui vindo pela Zona Sul, pela Niemeyer, dirigindo, no Viva Voz com ele, falando: olha, o médico abriu o exame aqui, não tem nada, eu não tenho doença autoimune nenhuma, eu não tenho alopecia, ele glória de lá e eu glória daqui. Gente, de repente alguém sentou no banco da direita do carona. E eu estava a quase 70 por hora, 60 alguma coisa por hora. E eu disse: como é que alguém sentou no meu carro se eu não parei e não abri a porta? Não tem, como é que alguém está sentado? Aquela presença poderosa, aquele fogo que ninguém apaga, aquela glória que ninguém segura. Eu tinha medo até de olhar para o lado, mas uma presença sobrenatural. Eu paro o carro, não paro o carro. Eu só dizia: Jesus! A mão na minha cabeça, Jesus, eu mesmo coloquei a mão na minha cabeça e eu dirigia com a mão o carro dramático, glória a Deus, com a mão e com a outra eu chorava: Jesus. Dentro do teu casulo há uma promoção. Quem vê a morte de perto não tem mais medo de morrer. Aquilo que foi desconstruído em mim, ninguém constrói de novo. Sabe quem corta o meu cabelo hoje? Eu. Tudo errado ou certo, sou eu que corto. Por quê? Porque não dá tempo de ir no cabeleireiro. Antigamente tinha um ritual do cabelo, agora não tem mais ritual de cabelo nenhum. Se for ficar cheio de tic-tac, vai ficar. E se você não gostar, meu marido gosta. Tinha um buraco aqui. Aí eu chamei ele: vem cá, eu vou cortar a franja aqui, daqui pra cá. Pode? Mete a tesoura. Tinha que tapar o buraco. E agora? Agora ele passou a cortar o dele também. Tem uma máquina em casa, ele corta. Ele pinta, a gente fica no banheiro, um cortando o cabelo do outro, pintando. Gente, tudo vira diversão lá em casa. Você precisa decidir amanhecer esse bendito casulo. Você já está maior do que ele. Essa prisão não é para te matar. Descubra o que tem para fazer de melhor no tempo da prisão e faça. Porque daqui a pouco a prisão acaba, ela não é para sempre. O tempo do casulo, o tempo do exílio, o tempo do nada, lugar nenhum, o tempo do between, entre uma coisa e outra, não vai durar para sempre. Já, já, a luz acende e você descobre o que está acontecendo de fato. Na virada do ano de 2012, nós estávamos ajoelhados no altar, eu, meu marido, minha família, passando, rompendo o ano. E olhamos um para o outro, o Emerson falou para mim: acabou. 2012 acabou. Chega de 2012. Levanta. E eu disse: levanta. Ele estava fazendo um estudo por trás de mim, não sabia, descobrindo O que era para cada mulher perder um cabelo é como ter um membro amputado. Psicologicamente, é como ter um membro amputado. Você quer falar, Emerson, sobre isso um minuto? Eu vou acabar agora. É. A mulher, o cabelo da mulher representa, é uma glória. E alguns estudos dizem que quando a mulher perde seu cabelo, é como se ela estivesse perdendo. É um luto que ela passa. Eu lembro da mulher que enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Ela jogou toda a glória dela aos pés de Jesus ali. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos encerrar esse momento. Cabelo não é nada para mim hoje, gente. Você lembra quando João Batista foi preso? Ele não estava entendendo. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Por que que ele foi preso? Ele manda perguntar: Jesus, é o Senhor mesmo? Eu tenho que esperar um outro para chegar aqui. E Jesus diz para ele: João Batista, fica frio, que eu continuo no trono. E os mortos estão ressuscitando, os coxos estão andando, e aos pobres é chegado o reino de Deus. Fica tranquilo, a gente está na mesma vibe. A gente está na mesma direção, eu sou contigo. Ele não vai nem visitar João Batista, né? Amigos, primos, e você está reclamando que ninguém foi cuidar de você na sua dor. Oh, coitado de mim dentro desse casulo. Ah, como eu gosto de ter pena de mim. Como eu gosto de sentir sorry about me. Ah, como eu sou. Coitado, não é nada. Faz alguma coisa, começa a pintar, mexe essas asas. Começa a forçar esse casulo, você está maior do que ele. O que Deus tem para manifestar na sua vida é maior, é maior. Ah, essa é a noite de botar o pé para fora desse casulo. Chega desse tempo, chega desse ardor, chega desse veneno. Chega, bota esse pé para fora agora. Deus está chamando, vem da escuridão para a luz. Vem da escuridão para a luz. Tem uma obra contigo dentro do exílio. Tem uma obra contigo junto ao rio Quebar. Sai de onde você está agora. Se você hoje decide abandonar esse lugar do entre coisa nenhuma e o que vai acontecer. Se você hoje decide se levantar e receber de Deus um ok, vamos lá, eu estou contigo. O ministério que eu tenho para manifestar através das suas mãos é de poder, é de sinais e de maravilhas. Não desista. Oh, queridos, quando eu voltei ao púlpito da minha igreja, a primeira mensagem do ano, nos primeiros meses do ano, depois de uma outra cirurgia que sofri para recuperar uma parte do abdômen que tinha uma grande hérnia, eu fiquei mais 60 dias de cama, e Deus usando a minha filha para cantar, para me dizer: o futuro já começou. Eu estava deitada, ela vinha e dizia: o futuro já começou. E eu queria levantar dali, gente, porque o futuro já tinha começado. Eu estava maior que o casulo, eu queria sair. E agora Deus está falando: sai, começa a sair, bate o pé daí, vai, sai desse lugar, sai desse casulo. Não, olha, Deus te deixou aí um tempo, sabe por quê? Se você tivesse saído na hora errada, você saía despreparado, você ia fechar as portas que Deus tem aberto para você. Não era hora de ir. Deus te guardou dentro desse casulo. Esse tempo que você passou, você pensa que foi ruim para você, mas Deus estava contigo, te tratando, te esmerando, fazendo tudo de novo no seu corpinho, na sua mente. Deus está te chamando, sai do casulo agora, sai, larga esse casulo, vai, sai daí de onde você está agora, em nome de Jesus, vem aqui na frente, vem pegar seu novo tempo, sai desse lugar que você está agora, sai, sai, tem que ter força, tem que ter coragem. Ah, meu bem, você não está chorando porque foi fraco, não, você está chorando porque foi forte muito tempo, é por isso que você está chorando. Ah, mas hoje o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Sai do seu lugar, vem à frente, você vai vencer a tentação da depressão nessa noite, você vai vencer a tentação da depressão. Você não é um coitadinho, você não é um abandonado. Deus não esqueceu de você. Hoje as suas cadeias estão caindo. Hoje as suas cadeias estão caindo. Sai do seu lugar agora. Ah, porque minha mãe não fez isso, porque meu pai não fez aquilo. Olha, eles são tudo que você podia ter. E eu quero dizer que a tua família é o maior seminário que Deus podia te dar. Você só é o que você é por causa da junção do teu pai com a tua mãe. Não interessa se eles são bons ou se eles são ruins. Tudo que tinha neles serviu de ingrediente para o teu ministério. Sai!